Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Esse programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência e nos motivam a cada vez mais trazer muitas informações espíritas. O nosso objetivo maior é a difusão dos conhecimentos, para que haja uma troca, uma interação entre nós e vocês que nos assistem. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, uma linda manhã da primavera brasileira, e com essa linda imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, estamos aptos a começar mais um estudo da doutrina espírita. Muito bem, e nessa atmosfera de fraternidade, de amizade, de carinho, eu tenho o prazer de cumprimentar, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E mais uma vez, nós vamos ter o privilégio de fazer esse programa junto com todos aqueles que nos acompanham e que Deus possa nos iluminar nessa hora e meia que estaremos juntos. Que possamos, nesse clima de fraternidade, de amor, de sintonia, fazer sempre o melhor. Obrigado. Um abraço, Geraldo. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão conosco. Já são mais de 30 pessoas sintonizadas conosco. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã tão agradável. Vamos que vamos levar para frente o nosso espiritismo kardecista. Muito bom. O programa de hoje, entre nós aqui, entendemos que seja um dos assuntos mais importantes dentro da doutrina espírita. O programa de hoje tem um título: Generalidade e Concordância. Que vocês prestem bem atenção, isso é um dos modelos que o Kardec utilizou, e eu vou ler aqui o que eu escrevi. Para compreender o que é a generalidade e concordância no espiritismo, é necessário estudar cuidadosamente a Revista Espírita e se debruçar sobre a doutrina codificada por Allan Kardec, atentar para a dinâmica das pesquisas e a organização metódica e lúcida, do começo ao fim, de todo o conteúdo doutrinário. E assim vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é um estudo, hoje inaugurando pela primeira vez o livro Fonte Viva, capítulo 1, escrito por Emmanuel. Existe uma coleção chamada Fonte Viva, e esse é o livro chamado Fonte Viva. E o capítulo 1, entendemos que ele tem uma. Exatamente, ele fala do conteúdo do que vamos falar hoje. E o capítulo tem o título de Ante a Lição. Uma frase de Paulo, o apóstolo: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. E o Emmanuel assim escreveu: ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebe. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação, entre aspas, considero o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo, fecha aspas. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á o entendimento de tudo. Luiz, meu amigo. Geraldo, nós há pouco estávamos comentando a respeito da informação que chega até nós, né? E em função do número de informações, se torna cada vez mais difícil você pensar dentre essas informações o que é importante e o que não é, né? Porque é muito comum as pessoas te mandam aí um vídeo, te mandam alguma coisa, uma hora de duração, e perguntam o que você acha disso, né? E como se você tivesse tempo para examinar. Agora, qual é o critério que a gente usa? Porque, às vezes, tem pessoas que te mandam alguma coisa de 2 horas de duração e é importante. Então, eu particularmente, costumo classificar, né? E eu batalho muito nesse sentido. Eu, nos grupos que eu participo, eu enfatizo muito. Nós devemos usar as redes sociais de uma forma adequada. Porque se a gente usar bom dia, boa tarde, boa noite, aquela coisa toda, o negócio fica no sem importância, sem qualificar o que é importante e o que não, né? Você recebe 30, 50 mensagens por dia. Então, eu costumo colocar, imagina o WhatsApp na mão do Kardec. Então, aí você diz assim, pô, pera um pouquinho, então eu vou usar isso dessa forma, eu vou procurar usar de forma adequada. Então, eu procuro classificar o que me mandam. Olha, o Geraldo é só porcaria, é só muito bababá, bababá. Eu não vou. O Geraldo, sinto muito, mas não vou abrir o que você manda. Não dá. Ao passo que existem pessoas que, quando o nome aparece, já vou direto. Por quê? Porque, normalmente, o que aquela pessoa envia é coisa boa. Então, é uma classificação que nós precisamos fazer, né? Então, com relação às coisas do plano espiritual, existem pessoas que mal ouvem falar naquilo, já dizem, ah, isso é balela, isso é místico, isso é aquilo. Agora, nós sabemos que tudo aquilo que vem do Evangelho é alguma coisa muito profunda. Por exemplo, eu tenho repetido várias vezes aqui, a Terezinha de Oliveira, ela é muito criteriosa e muito crítica, e ela levanta aspectos assim muito importantes. Por que eu faço isso? Porque isso eu adquiri esse conceito através da experiência. Então, eu, quando examino um texto evangélico, examino 4, 5 autores. E nesse exame, eu já aprendi a discernir que determinados autores são mais profundos naquilo. Você vê, nós estamos examinando aqui o Caibachute, né? Por que é que nós escolhemos o Caibachute? Porque ao longo do tempo nós aprendemos a ver que ele é um cara muito criterioso e tem um conhecimento muito grande sobre isso. Eu estava comentando com o Alan, antes de você chegar, eu peguei um livro do Martins Velho, é um autor, os livros dele foram escritos em 1915. Ele fala sobre espiritismo contemporâneo. Você diria assim, meu Deus, um título desse de 1915 é uma porcaria, né? Imagina uma coisa contemporânea de 1915. Vai ler. Vai ler e você vai ver, diz assim, meu Deus, é mil vezes mais contemporâneo do que tudo que está circulando hoje. Porque lá ele aborda a essência da doutrina. Então, esses autores que você observa que são altamente qualificados, você tem que trazer à tona. Então, dentro do movimento espírita, é exatamente o que eu faço. A Terezinha de Oliveira, eu trago a lume, que é para as pessoas lerem. Por quê? Porque tem valor. É uma coisa importante. Então, a vida vai melhorar se eu, você, o Alan, o Manuel, o João, começarem a trazer à tona aquilo que realmente é importante. Aquilo que realmente merece ser lido por uma multidão. Agora, você trazer à tona aquilo que todo mundo vê, mas é balela, coisa comum, coisa que não acrescenta nada, você vai roubar espaço-tempo. Imagina se, por exemplo, as nossas editoras tivessem preocupação em publicar sobre o Espiritismo aqueles autores que trazem valor ao Espiritismo. Agora, o que, que se vê? A gente vê é coisa que realmente traz valor para a editora. Eles estão interessados comercialmente. É vendável, né? E eles, inclusive, encomendam. Eu já tive comentários de médiuns que eles encomendam. Olha, preciso mais livro seu porque está vendendo muito. Entende? Então, nós precisamos fazer essa seleção. Então, aquilo que vem do Evangelho, nós precisamos entender que nós não podemos pura e simplesmente ler como se faz uma leitura dinâmica. Nós temos que ler com espírito de meditação, de observação. Quando nós fazemos isso, automaticamente, Geraldo, nós entramos em sintonia. E automaticamente nós nos tornamos muito mais abertos às percepções que vêm do alto. Então, nós precisamos determinar isso. O que, para mim, é importante a leitura? Porque nós precisamos nos desviar dessa massificação. Porque senão daqui a pouco a gente pega essas coisas que a gente sabe que é importante e mistura tudo no pacote e aí vamos nos tornar mais um desse bando. Pode falar, Alan. Concordando tudo com o que o Luiz acabou de comentar, eu fico às vezes buscando entender o momento de Paulo ao escrever certas cartas, né? Porque Paulo escreveu muitas cartas. Inclusive, a gente encontra no livro Paulo e Estevão, que praticamente era Estevão ditando as opiniões de Jesus, né, a Paulo. E Paulo se juntava a outros ali que ele já tinha como referência de qualidade, de sintonia, para poder escrever. E essa segunda carta que ele escreve a Timóteo, Timóteo era um desses amigos amados dele, ele é o parceiro, braço direito do trabalho de Paulo, né? Sabe onde que Paulo estava? Ele estava preso em Roma. E ele consegue, então, permissão para escrever uma carta a Timóteo, né? E aí dão lá papel e caneta para ele lá, papel e caneta, tinta e pergaminho, vamos falar certinho. Uma dica, né? uma bique, um caderno de Libra. E então ele convoca Timóteo, né, que estava lá na frente da igreja de Éfeso, se eu não estou enganado, que era necessário se manter perseverante pela causa do evangelho. Né? E daí, nessa fala dele, ele coloca assim para Timóteo: olha, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha que interessante, o Paulo estava preso, ele estava próximo de ser cortado seu pescoço fora. E ele avisa Timóteo que se ele continuasse considerando aquela perseverança, o Senhor vai dar entendimento em tudo. Então, ele estava compreendendo a situação dele naquele momento, na prisão, sem estresse. Ele estava deixando a coisa continuar. Né? Então, quando a gente daí pega o Emmanuel comentando essa visão dessa frase de Paulo, né? Considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar, realmente, não é só escutar e repetir. Não. Considerar é escutar, criticar, transformar com seus valores e divulgar. Então, quando a gente considera como mais um ponto de vista, que pode ser que você pegue ele inteirinho e inclua ele nos seus pontos de vista. Mas você tem que pensar de uma forma dialética. Você tem que receber essa informação, colocar em exame com as considerações que você já tinha na cabeça e depois emitir uma opinião, se for o caso. Ou então, ficar na sua. Mas considere. Porque se eu considero, é porque eu dou importância para aquela fala, para aquela conversa, para aquele comentário. E a gente tem que lembrar que ele encerra falando assim, que estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, ao Evangelho, certo? O Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Olha só, quando eu presto atenção no Evangelho, desse jeito que ele falou, examinando, avaliando, refletindo, o Senhor dará entendimento em tudo, dentro da minha necessidade atual de entendimento. Eu não preciso entender tudo como um grande comentador do Evangelho. Não, eu tenho que entender para minha transformação individual, para eu me tornar uma ferramenta melhor para Deus, para eu ser um elemento que vivencia o Evangelho no meu nível de entendimento, na minha capacidade de compreensão, na minha posição de atuação nesse teatro da nossa vida. Quando a gente considera essas lições de verdade e passa a aplicá-las no nosso dia a dia, o mundo vai transformando a nossa volta. Essa, talvez, para mim, ante a lição, que lição que ele está falando? Ante a lição, né, que o Geraldo, que gosta do título, acho que eu tirei o comentário dele agora, mas ele que se vira agora para falar outra coisa. Ante a lição do Evangelho. Considera o Evangelho e você receberá entendimento em tudo. Era isso, meu amigo Geraldo. Muito bom. Eu gostaria de dividir com vocês que entre eu, Alan e Luiz, existe um acordo de nós estudarmos o Espiritismo partindo de Kardec. Eu, sempre quando eu posso, eu falo que o Kardec é um grande desconhecido no meio espírita. Por todos nós, porque precisamos estudar Kardec. O que eu vou falar, certamente várias pessoas vivenciaram. Como da vida, participando de reuniões espíritas, a gente já leu o Livro dos Médiuns, o Evangelho, várias vezes. Você lê uma lição que você já leu 50 vezes. Naquele momento você tem um entendimento diferente. O conteúdo é imenso. Até peço a vocês, Luiz, ele é o idealizador, é quem fez um trabalho gigantesco chamado Vade Mecum Espírita. vá lá e veja o que tem nesse vademécum espírita. Assunto para falar por uns 30 anos. Então, é tanto conteúdo, a gente não consegue 100% de todo o assunto que o Kardec abordou. Então, a gente seleciona os principais assuntos, a gente tenta fazer as perguntas, despertar um conhecimento em todos vocês, puxar o que o Alan tem para dar, o que o Luiz tem para dar, assim a gente vai fazendo o programa. Nós entendemos que, primeiro, precisamos conhecer Kardec. O Fernando fala que muita gente se demora no campo da distração. Alan falou uma frase que conhecida em toda a região, e distraídos vamos vivendo. Então, o que nós mais estamos atentos é ler a essência doutrinária, o conteúdo de Kardec, que a gente possa entender e divulgar e dividir com vocês. Vocês nos fazendo a pergunta nos motivam a ir mais longe. Eu faço as perguntas para o Alan e para o Luiz, que desperta lembranças e conhecimentos que são muito úteis a todos nós. Muito bem, meus amigos. Assim encerramos o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E esse trabalho só teria sentido se nele tivesse embutido o Evangelho. É a moral que tanto necessitamos. E eu, a dica que eu dou a vocês, comprem esse livro. Esse livro é maravilhoso do Caio Bachuto. Explora todas as parábolas de Jesus e nos dá um conhecimento muito grande do que Jesus disse em sua época. E hoje, o capítulo é Parábola do Servo Vigilante. Vou ler a parábola. Estejam cingidas as vossas cintas, acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar das bodas, para que, quando vier a bater a porta, logo a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa e, chegando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Mas sabei que o dono da casa, tivesse sabido a hora a que havia de vir o ladrão, não haveria deixado arrombar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque a hora que não pensais, virá o Filho do Homem. Luiz. Geraldo, algumas pessoas podem pensar assim, né? Meu Deus do céu, se Jesus vem de supetão, né? Eu tenho que estar atento 24 horas por dia, né? Então é melhor eu já ir dormir dentro de uma igreja. Então eu vou ficar de prontidão, tempo, né? Tempo total. Porque se ele chegar a 0 hora e 2 minutos, eu tô preparado. E essa parábola, ela fala sobre uma coisa muito clara. Jesus também disse, não podeis servir a dois senhores. Então, nós temos que ter essa preocupação. Eu sou cristão. Então, a minha vida, a minha forma de viver, tem que se pautar no cristianismo. Eu não posso, por exemplo, na minha empresa, para fazer uma carreira brilhante, ser bajulador, né? Ser oportunista, concordar com qualquer... Nós estamos vivendo um problema na nossa nação, por uma coisa criminosa, que é o conluio dos poderes. Um está comprometido com o outro e está todo mundo amarrado por aquilo que Kardec chamava compromissos indissolúveis. Então, nós, com o comportamento de cristão, nós não podemos concordar com aquilo que diz contra o cristianismo. Então, você topar vantagens que sejam indevidas, mas vai trazer algum lucro para você, não é coerente. E a doutrina é muito clara, o evangelho é muito claro. Eu já contei aqui uma ocasião, eu tive um moço, um amigo meu, ele montou uma empresinha, e essa empresinha estava indo, não estava estourando a boca do balão, mas ele já estava há 10 anos no mercado, estava se sustentando, e ele, então, nos encontramos um dia e ele falou para mim, ô Luiz, eu vou mudar, eu já estou cansado, eu vou começar a molhar a mão de comprador, porque eu quero crescer mais rápido. Eu ponderei com ele, mas ele tomou a sua decisão e nos afastamos um pouco. Depois passou uns 6, 8 meses, encontrei com ele e eu perguntei para ele, e aí, como estão as coisas? Ele disse, fechei a minha empresa. E a coisa é muito clara. Enquanto ele agia conforme os princípios dele, sem sombra de dúvida, ele tinha muita sustentação da espiritualidade. Agora, uma vez que ele definiu que ele ia trabalhar por conta própria, quer dizer, eu vou adotar os padrões do mundo, a espiritualidade é muito clara, a doutrina é muito clara, por isso que a gente insiste tanto em ler Kardec, entender Kardec. Porque Kardec é claro, ele é lúcido e ele deixa as coisas muito claras. Se uma casa espírita quer usar seus próprios métodos para obter audiência, né? E para isso se utilizar de recursos não lícitos, os espíritos não chegam lá e dizem assim, ó, faz assim, porque tem que fazer assim, porque eu estou mandando. Não. Eles veem que você não está agindo de conformidade com os princípios que eles defendem. Eles dizem, ó, Geraldo, sinto muito, mas estou saindo. Eles não vão participar disso. Então, automaticamente, você passa a ser uma casa que funciona sem os bons espíritos. Porque você não está agindo de conformidade com aquilo que eles pregam. Então, com relação ao evangelho, a coisa é muito clara. Nós temos que ser cristãos 24 horas por dia. E o que é ser cristão? Viver com a Bíblia na mão? Falar de Jesus o dia inteiro? Não. É viver a sua vida de forma natural, onde você viva os preceitos daquilo que você prega. Se o seu chefe manda você fazer uma coisa que não é legal, você diz para ele, sinto muito, mas isso não é adequado, não é ético. Mas faz porque eu estou mandando. Não, não vou fazer porque você está mandando. Se você topa em a gente expor para a empresa o que você está querendo que eu faça, porque você está querendo que eu faça e está aqui na surdina comigo, me usando. E uma coisa que publicamente ninguém iria provar. Então, não faço. Encara. Dá a cara para bater. Então, nós temos que estar de acordo com a nossa consciência. Você pode, Geraldo, até estar errado. Mas não é de forma consciente. É porque você acredita naquilo. Tá, então, se você está errado na sua forma de pensar, um momento você vai enxergar que você não tinha uma visão completa da coisa. Continue estudando que você vai aperfeiçoar. E para isso, entre nós temos que ser muito francos. Não é porque você é o Geraldo, o Alain é o Alain, eu esteja aplaudindo tudo que vocês fazem. Às vezes, você não é agradável eu lhe falar uma coisa. Mas eu tenho que, como amigo, me expor e dizer assim, Geraldo, Não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso assim, pensa nisso. Essa é a posição daquele que age como cristão. É isso aí, Geraldo. Muito obrigado. Alan? Sabe que essa parábola, ela até passa muitas vezes da gente assim, né? Porque é uma parábola curta, né? É uma parábola assim que não é muito repetida dentre as parábolas conhecidas de Jesus. E essa parábola, ela se chama Parábola do Servo Vigilante, né? E a gente tem que lembrar de que Jesus sempre falava o quê? Vigiai e orai. Então, essa parábola está nos convocando a agir com essa primeira orientação de Jesus: vigiai. Né? Vigilância é tudo isso que o Luiz falou e muito mais. Por exemplo, quando que a gente é menos tolerante? Quando a gente não está tolerante nem com a gente está numa sobrecarga de trabalho, a gente está cansado, a gente está exposto a mil e uma ações no dia a dia. Então, naquela hora, alguém vem falar alguma coisa para você que num dia normal você escutaria, ponderaria, responderia de forma doce, você ataca. Você não ataca a pessoa, você está atacando a você mesmo. Porque é você que não está vigilante. Então você, blá! Né? Alguém é perfeito? Não. Encarnado, não. Né? Aqui, não. Nós não somos. Nós somos imperfeitos. Nós estamos num constante processo de evolução. Então, nós temos os nossos momentos melhores, os nossos momentos não são tão bons assim. Por que temos essa alternância de momentos? É natural do nível evolutivo que a gente está. A vigilância principal tem que estar nos momentos de extremo. Então, quando eu estou muito feliz, eu tenho que tomar cuidado. E quando eu estou muito triste ou muito preocupado, eu também tenho que tomar cuidado. Porque tanto a felicidade extrema quanto a tristeza extrema passa. Então a gente tem que entender que a gente não pode agir no mundo como naquela posição, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo nas escolhas das nossas ações. E quando Jesus nos chama, né, a ser vigilantes, é o que o Luiz falou. O ser vigilante não é estar lá sentado dentro de uma casa religiosa, rezando ajoelhado 24 horas por dia, porque está esperando Jesus chegar, né? Não é isso, né? Porque Jesus, ele chega na nossa vida a todo momento. Jesus, ele está com a gente a todo momento. Então, que ferramenta que eu estou sendo? Ou eu estou distraído, deixando minha vida passar? Eu acho que a gente pode ter distração, mas quantas vezes eu, no meio da distração, no meio de uma férias, eu vou lá comprar um pão numa padaria e eu percebo a pessoa alterada, eu não consigo ficar quieto, eu acabo dando uma palavra amiga, de consolo, de conforto. Então, eu estava no momento de lazer, mas não posso deixar de estar vigilante nem nesse momento de lazer. A gente está no momento da nossa casa, quando ela realmente é um lar, que a gente está ali recuperando as energias, mas pode ser que as pessoas que convivam com a gente também estejam cansadas ou mais cansadas do que a gente, e também precisem do nosso conforto, da nossa atenção, do nosso carinho, né? Então é necessário que a gente esteja vigilante todo momento. Por exemplo, o Luiz, a imagem dele tinha ficado fraquinha agora. E ele estava vigilante na imagem. O que que ele fez? Ele saiu da sintonia para ele verificar o que está acontecendo e ele vai voltar daqui a pouco. A gente já coloca o Luiz de volta aqui. Olha lá, a imagem continua igual. Ah, melhorou, agora ficou bom. Então, a vigilância do Luiz com a imagem que estava na câmera dele fez ele perceber que ele precisava dar alguma recuperada lá. Ele saiu. Essa vigilância é um exemplo claro do que a gente precisa fazer o tempo inteiro, porque onde o Luiz viu que que ele viu na câmera que a imagem dele estava tremida. Quando da nossa vida a nossa imagem está tremida? Quem usa óculos percebe, né? Se o óculos cai um pouquinho assim, a gente já distorce tudo que a gente está vendo. Então a gente tem que dar uma ajeitada no óculos para poder voltar a ver, não é assim? Então põe a lente do evangelho no seu óculos, põe a lente do evangelho e olhe com a lente do evangelho para a vida. Quando você vê a imagem distorcida da vida, você dá uma ajeitadinha que funciona. É essa a vigilância que Jesus nos convoca, Geraldo. Quando eu li essa parábola, eu costumo me exercitar no seguinte: nós descobrimos no texto as palavras não escritas. Pensamento contido em cada palavra, o sentimento que existe em cada texto. Então, quando eu vejo a parábola do servo vigilante, eu imagino que uma pequena frase Jesus tenha querido dizer: existe um Senhor, existe um servo. Existe Deus, existe o homem. Há necessidade de compreendermos essa relação. E a vigilância pertence àquele que ainda não conquistou todas as virtudes. Ele necessita vigiar. Vigilância de vigiar, olhar. O vigilante, ele tem que estar atento a tudo que ele rodeia. Compreender a dinâmica da vida e impedir que as coisas desagradáveis possam lhe prejudicar. Então, você tem que ficar atento para fazer o seu melhor. Esse seu melhor é de cada um. Nós entendemos que ser melhor é conviver bem, viver em fraternidade, ajudarmos o possível, sempre termos um sentimento na palavra, um bom sentimento no gesto, olhar amigo, olhar fraterno, nunca julgar ninguém, estudar. O texto me remete essa dimensão, eu diante de Deus, e que se o Senhor vai chegar a qualquer hora da noite, é os fatos da vida, a própria dinâmica da vida, dependendo das dívidas que você tem com a justiça divina, isso pode acontecer a qualquer momento. Então você tem que estar preparado, não só através da leitura, mas da reflexão, da troca de bons sentimentos. E, por exemplo, eu estou aqui tentando absorver o máximo que o Luiz fala, que o Alan fala, da maneira que eu tenho de crescer. Assim fazemos na vida. Então, devemos ser o servo vigilante. Esse é o meu entendimento dessa parábola que me fez muito bem ouvir, né? E agora, meus amigos, a gente vai passar o terceiro bloco, que é o bloco mais importante do programa, que são as perguntas e respostas. A pergunta tem a intenção de fazer uma busca. A resposta nos trazer o melhor caminho. E eu, antes de entrar nas perguntas, eu queria fazer aqui uma homenagem ao Allan Kardec. Eu selecionei um pequeno trecho do momento em que o Kardec estava sendo enterrado, que ele desencarnou 31 de março de 1869 por um aneurisma da aorta torácica. Uma morte quase que súbita. O cemitério lotado de gente, todos os escritores, todos os cientistas da época, e Camille Flammarion anunciou sobre a tumba do mestre um lindo texto onde ele afirma: Kardec na tumba. Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente bom senso encarnado. Agora voltaste a esse mundo de onde viemos. Colhes o fruto de teus estudos terrenos. Até logo, meu caro Allan Kardec, até logo. Esse texto fica claro o respeito e a reverência de todos aqueles seus pares que conheciam o trabalho gigantesco de Allan Kardec. E é com esse contexto, com esse respeito a Kardec, que a gente começa as perguntas nessa última parte da introdução do livro A Gênese. E o título do programa hoje é Generalidade e Concordância. Então, preste bem atenção que a pergunta vai nos abrir um leque, o Luiz vai abrir a janela, né? Eu pergunto ao Luiz. Luiz, Allan Kardec escreveu nessa introdução do livro A Gênese, generalidade e concordância no ensino. Tal é o caráter essencial da doutrina. Eu pergunto a você, você poderia nos explicar melhor esse método que o Kardec utilizou para codificar a doutrina espírita? O que é generalidade e concordância, Luiz? O Geraldo, o Kardec, ele selecionou por aquilo que ele tinha de referência aqueles espíritos que, numa generalidade de assuntos, já tinham demonstrado a sua sabedoria. Então, eram espíritos que todos já tinham confirmado que eram espíritos sábios, criaturas que sempre demonstraram muita sabedoria na sua forma de viver, naquilo que eles se expressavam. E ele usou esses espíritos para responderem às perguntas que ele fez a eles, porque a doutrina é dos espíritos. Então, não é a opinião de um espírito, é a coletânea de respostas concordantes dos espíritos sobre o mesmo assunto. Então, seria aquilo que hoje se costuma falar, né? Tem o respaldo científico, tem a confirmação científica. Você vê que o Einstein, ele formulou uma teoria, ela já está aí há dezenas de anos, mas ela continua sendo bombardeada, que é a teoria da relatividade. Até que essa teoria seja contraditada, é a teoria válida. Então, esses espíritos formaram com Kardec aquilo que nós conhecemos como o Livro dos Espíritos, que é o alicerce da doutrina espírita. Então, quando você usa o vademécum espírita, você vai ver lá que raros são os assuntos que não têm catalogado a posição no Livro dos Espíritos. Então, aquilo que está catalogado no Livro dos Espíritos, aquilo lá é mandatório. Por quê? Porque das catalogações é o único que respeitou a generalidade e concordância dos espíritos. Todas as outras catalogações é a opinião de um determinado espírito. Você tem lá a opinião do Camille Flammarion, a opinião do Léon Denis, Gabriel Delanne, né? Autores atuais da Dora Encontre, uma série de... Com isso aí, é possível você, examinando assuntos, começar a perceber quais são os autores que não se coadunam com a doutrina dos espíritos. Então, por exemplo, eu mandei inclusive para vocês, existe um tema que eu cataloguei, Deus meu, por que me desamparaste? Cinco espíritos comentaram sobre isso, encarnados e desencarnados. Os cinco comentários são completamente diferentes um do outro. Inclusive, tem um comentário de Kardec, que não está no Livro dos Espíritos. está em outra obra dele. Então, o que que acontece? Não existe sobre esse tema um pensamento do Espiritismo consolidado sobre esse assunto. E como as cinco catalogações que eu fiz são as cinco, assim, sem muito bom senso, vamos dizer assim, nenhuma delas se fundamenta em alguma coisa que você diz assim, puxa vida, aqui faz sentido. Eu escrevi um artigo sobre o assunto. Nesse artigo, então, como eu vim do presbiterianismo, eu menciono que quem falou essa frase não foi Jesus, foi o salmista Davi. Davi foi o que primeiro pronunciou essa frase. Deus meu, por que me desamparaste? E eu escrevi esse artigo fundamentado nisso, porque me pareceu o mais lógico para aquele assunto. Há uns 2 anos atrás, o Francisco Mourão me mandou um vídeo do Haroldo Azevedo, Haroldo Dutra, fazendo o mesmo comentário que eu fiz. E no artigo que eu escrevi, eu coloquei lá. Não existe na doutrina espírita um pensamento lógico sobre esse assunto. Eu estou contribuindo para que isso se forme. Quando outros autores se concordarem comigo, quem sabe, né? E o Haroldo concordou, colocou a mesma interpretação que eu dei. Então você veja que eu contribuí com o Espiritismo no sentido de tornar esse assunto mais racional. Porque os cinco, olha, tem a Leon Denis, tem Kardec, né? Mas nenhum deles atingiu a sanção da razão sobre o assunto. São hipóteses, e às vezes hipóteses vazias. É? Teve um dos autores, que não foi Kardec nem Leon Denis, que ele disse assim que quem falou essa frase não foi Jesus, foi um bom ladrão. Então, isso aí é mais ou menos um chute. Entendeu? Quer dizer, o Espiritismo tem que oferecer para os diversos assuntos existentes uma informação que, pelo menos, se adeque à razão, ao bom senso encarnado. Então, com relação a isso, é que nós temos que ver a doutrina. Ela tem que se fundamentar na generalidade e concordância dos espíritos, para se dizer, é doutrinário isso, e concordar com a razão. Nós temos que sancionar pela razão. É isso aí, Geraldo. Luiz, então a gente pode afirmar que o livro dos Espíritos, 100%, é fruto da generalidade concordante. Sim. Então, quando Kardec coloca qualquer coisa diferente, ele menciona. Isso é minha opinião. Não existe nenhuma opinião que Kardec coloca sem enfatizar isso. É exatamente isso que o Luiz falou, que é interessante. Ele coloca o conteúdo doutrinário e numa letrinha menor é a opinião dele, mas ele deixa como opinião, como entendimento dele, né? Essa pergunta que eu fiz é muito importante. Agora, ao Alain, dando sequência nesse assunto, Alain, Kardec também completou nessa introdução que todo princípio que não recebeu a consagração do assentimento da generalidade não pode ser considerado parte integrante desta doutrina, mas simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. Quer dizer, ele fala que o que está no livro dos Espíritos é a doutrina, o conteúdo, o doutrinário. Aí eu faço a pergunta para o Alain. Se o conteúdo doutrinário corresponde ao Pentateuco Espírita, às cinco obras de Kardec, exclusivamente, como vamos classificar a obra monumental de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Ivone Pereira e muitos outros? Geraldo, assim, nós poderíamos pegar todos esses textos como textos complementares a essa base, da codificação. Agora, vamos tomar um certo cuidado, mesmo com tudo publicado de pessoas extremamente bem intencionadas. Nós temos que passar elas, todas as informações, após Kardec, pelo crivo da generalidade concordante. Então, o que acontece? Vem lá o Emmanuel trazendo uma informação muito individual e muito particular, e sem uma generalidade concordante, sem outros autores também afirmarem da mesma forma, a gente não precisa desconsiderar. A gente precisa, vindo de um autor como Emmanuel, que 99,9% das vezes, né, para não falar 100%, tem um comentário muito acertado, a gente deixa no banho-maria. No banho-maria, para não entrar como doutrinário, para entrar como um ensaio, um ponto de vista que precisa de confirmação de outros autores. Acontece que existem, não só na doutrina espírita, como em todo lugar, os novidadeiros, né? Os que gostam das novidades. Então, esses que gostam das novidades e vivem querendo ser os precursores da novidade, os vanguardistas da novidade, fazem um desserviço à doutrina espírita. Quando eles pegam um comentário isolado, de qualquer autor que seja, que não tem confirmação em outros autores, e sai divulgando como o Espiritismo pensa isso. Por exemplo, não é porque eu, o Geraldo e o Luiz temos um programa com o nome Programa Visão Espírita que nós somos impassíveis de erro. Não, nós somos passíveis de erro. No mundo encarnado existem, não existe perfeito, existem só imperfeitos. Nós nos esforçamos, e assim que se reconhece o verdadeiro espírita, nos esforçamos em nos manter fiéis à codificação kardecista e na generalidade concordante. Agora, esse esforço também pode escorregar de vez em quando. Então, quando não concordarem com um ponto de vista, seja de quem for, de que autor for, de qual comentarista espírita for, para, pergunta, reflete antes de avançar. O Luiz está querendo falar alguma coisinha aí. Só para vocês terem uma ideia como é complexa a coisa, naquele livro O Consolador, o Emmanuel fala a respeito das almas gêmeas. E aí a FEB coloca uma nota censurando o Emmanuel e dizendo que a codificação, que Allan Kardec não concorda com aquela afirmação do Emmanuel. O Emmanuel repete, diz assim: eu continuo com a mesma opinião, mas entre a minha opinião e a de Kardec, fiquem com Kardec. Só que a FEB está errada, porque Kardec não fala sobre almas gêmeas. Almas gêmeas se refere ao período que o espírito encarna, entra na matéria. O Kardec se refere a metades eternas. Ou seja, além de depois do período de reencarnação, o espírito continua junto, que é coisa completamente diferente. E eu concordo com Emmanuel, porque no período em que reencarna, nós podemos achar e ter a ilusão que existe uma pessoa que só nasceu para nós, nesse período que nós ainda necessitamos de evolução. Agora, quando nós chegarmos na perfeição, nós saberemos que não existem metades eternas, existem espíritos fraternos. O amor fraterno é o auge do amor. Entendeu? Então, a própria FEB tentou corrigir o Emmanuel e a FEB está errada. O Emmanuel está certo. E ele permaneceu. Ele permaneceu ainda dizendo assim: quando houver divergência entre eu e Kardec, fiquem com Kardec. Não existe divergência entre os dois. Kardec falou metades eternas e Emmanuel falou almas gêmeas, quer dizer, espíritos que têm necessidade de reencarnar. É, então aqui o Luiz ele ilustrou aquilo que eu estava aqui teorizando, né? Há de se passar tudo por um crivo do bom senso e da generalidade concordante. Falávamos há uns dois, há três programas atrás, quando a gente começou o comentário da Gênesis, né? Que eu particularmente tinha uma vontade tremenda de fazer um índice de leitor de Kardec, para dar um. Porque assim, como que funcionou o trabalho de Kardec? Kardec, ele começa a receber aquelas informações, ele recebe uma informação que ele deveria fazer uma compilação daqueles materiais e ele começa a escrever o Livro dos Espíritos. Depois, começam a ter vários especuladores em cima da mediunidade e ele, então, resolve, junto com os Espíritos, a escrever o Livro dos Médiuns, né? E depois começam a ter alguns comentários contraditórios do Evangelho, ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. E, continuando, ele escreve o Céu, Inferno e a Gênese. Nesse processo de escrita, ele não seguiu uma ordem didática, ele foi de acordo com a dificuldade que ele estava encontrando naquela época. Para se ter um estudo didático da Kardec, eu, Allan, sou da opinião que nós deveríamos começar todo o estudo com essa introdução que nós estamos estudando aí em três programas da Gênesis. Seria o inicial. Por quê? Para desenvolver o mesmo bom senso que Kardec adotou desde o primeiro livro. Ele só fez constar das obras da codificação. E vamos ter como obras da codificação somente esses cinco livros, tá? Vamos deixar claro. Mesmo a Revista Espírita de Allan Kardec. Olha só. A Revista Espírita era jornal, olha, jornal. Ele não era a revista, nós chamamos hoje, mas ele chamava Jornal Espírita, não era revista. O que, que a gente põe no jornal? A gente põe notícias e opiniões pessoais. Essas notícias e opiniões pessoais precisam ser ainda desenvolvidas. Às vezes uma notícia, por exemplo, vou dar um exemplo. O São Paulo, que é o meu time, né, lógico, ganhou do Palmeiras, ou vai ganhar do Palmeiras amanhã. O São Paulo vai ganhar do Palmeiras, nem sei se joga, eu lá sei disso. São Paulo vai ganhar do Palmeiras amanhã. Só que amanhã o Palmeiras ganha de São Paulo. Então a notícia de amanhã vai ser assim: apesar da preferência do São Paulo ganhar do Palmeiras, numa hecatombe do mundo, o Palmeiras ganhou do São Paulo. Aí, aquela notícia de hoje que o São Paulo ganha do Palmeiras ficou falsa. Esse é o jornal. O jornal, ele dá notícias que se contradizem até, porque ele vislumbra. Eu sempre brinquei que o jornal dá notícias de ontem, porque ele só é publicado hoje, né? Então, ele dá notícia de ontem e sem a perspectiva do amanhã. É uma notícia. O Revista Espírita é um jornal. Kardec colocava ali muitos ensaios, muitas ideias, muitos livros que eram contraditórios até à doutrina espírita. Ele fazia uma série de colocações de obras e de textos que depois ele não avançou naquele ponto de vista. Alguns outros receberam muitas opiniões e tudo mais, e ele futuramente colocou numa das obras da codificação. Ele só fez constar das obras da codificação aqueles assuntos que eram de uma generalidade concordante, que a maior parte dos espíritos consultados pensavam da mesma maneira. Por isso virou doutrina dos espíritos. Hoje em dia, a gente fala assim: Emmanuel falou, André Luiz falou, mas não é o espiritismo falou. Porque se é o espiritismo falou, o Emmanuel, o André Luiz, o Divaldo, o Joaquim, todo mundo falou a mesma coisa, né? E está aqui meu amigo Wagner falando que o São Paulo ganhou do Goiás ontem por 2-1. Muito bem, Wagner. Luiz, você quer falar alguma coisa? Só para você ter uma ideia do que o Allan está falando, era teoria científica na época que os cometas eram feitos de gelo. Então, Kardec coloca na Revista Espírita: um cometa não causaria problema na Terra, porque ele evaporaria antes de alcançar o solo. Entendeu? Então, Mas hoje se isso não sabe está, que né? o. É? E esse Hoje assunto, se. ele não colocou na codificação, ele só colocou Não. Na revista. Na revista. É interessante esse pensamento de vocês. Esse nosso comportamento de estar atento é o do servo vigilante. Isso. É esse entendimento, assim, vamos ler, vamos estudar. O Luiz, quando estudou Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava vigilante. Então, essa resposta foi a síntese do servo vigilante. Eu achei muito interessante essa colocação, né? E deixar bem claro aos ouvintes, o conteúdo doutrinário que estava no Livro dos Espíritos. A revista era um trabalho que ele fazia e depois de passar por várias peneiras, muito tempo pensando, ele colocaria dentro da doutrina. Muito bem, meus amigos, dando sequência, Luiz, Kardec escreveu na introdução do livro Gênesis, é essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passado pelo cadinho da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Nessa frase eu fiz um destaque, Luiz, cadinho da lógica, porque em geral, a maioria de nós lê, passa pela palavra lógica assim, voando, e não se atenta para o que é lógico. Então, quando Kardec fala que tudo passou pelo cadinho da lógica, eu fico pensando, Luiz, você tem mais informações? Que lógica foi essa que o Kardec usou que lhe ajudou na confecção da doutrina espírita? Ô, Geraldo, é a lógica da razão. Por isso que o Espírito Verdade, ele nos estimulou a nos instruirmos. A razão, o que, que é? É aquele bom senso encarnado que Kardec foi qualificado como tal, né? Então, para que a gente forme essa razão, nós precisamos nos instruir. Não adianta a gente querer ter a razão sem se instruir, porque nós não temos parâmetro. Então, nós precisamos nos instruir para que a gente possa aprender a discernir daquilo que nos chega. Porque existem pessoas, Geraldo, que elas são tão, assim, crédulas, que se alguém disser assim, ó, o Espírito falou, a pessoa é lei, foi o Espírito que disse, com o Espírito não tem discussão. Entendeu? Então, na realidade, nós, espíritas, sabemos que os espíritos não são perfeitos. Aquilo que eles falam, nós temos que passar pelo crivo da razão. Nós temos que saber ponderar. Por isso que não adianta nada a gente frequentar o centro espírita, ficar escutando o mentor espiritual, se a gente não tiver conhecimento. Aliás, se você formar um centro cheio de gente sem conhecimento, você corre um risco imenso de haver um processo de obsessão coletiva ali. E isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Existem centros que não são afeitos ao estudo, mas são afeitos à consulta. Então fica lá o médium principal da casa, atendendo a fila daqueles consulentes, e para cada caso ele tem uma sugestão. E isso é um perigo danado, porque essas pessoas, para eles, é quase um deus. A gente não cansa de ver na Bíblia que os próprios apóstolos, eles viam um anjo e pensavam que era Deus, que Deus se manifestou. Entende? Então, a credulidade é um perigo danado. Então, nós sabemos que qualquer espírito realmente elevado, ele não vai ficar melindrado porque ele faça uma pergunta contestando aquilo que ele falou. Ele explica. Agora, se você vai contestar sem ler nada, sem saber nada, ele vai dizer: ô, cara, vai ler. Então, quando a gente se fundamenta e a gente questiona um espírito, porque aquilo que ele está falando não condiz com a lógica, ele vai te explicar. Eu tive um lance, a minha esposa, ela é médium, e ela incorporava um oriental. Então, nós estávamos num trabalho, e esse oriental se manifestou e começou a bater palma. E aí eu questionei: por que a palma? Aí ele falou: você lembra que no Japão usa muito bater naqueles tambores? Eu disse assim: sei. Por quê? Eu disse: não sei. Porque com o barulho dos tambores, eles pretendem despertar certos espíritos que estão cristalizados. E só sobre o efeito do barulho, eles. Esse espírito, Geraldo, ele estava falando, fazendo alguma coisa que aparentemente não é recomendado, seria um ritual, alguma coisa assim, mas ele me apresentou uma razão lógica. E Sim. através dessa razão lógica, eu sancionei o que ele estava fazendo. E é interessante essa afirmação do Luiz. Quando você tem uma vivência em reuniões mediúnicas, em centros espíritas, convivendo com médiuns e observando o desenrolar de uma reunião espírita, isso que o Luiz falou é a pura verdade. Se não houver o estudo, você abre portas para interferências externas. Todos nós precisamos ler, todos nós precisamos meditar, orar. É a maneira que nós temos também de nos proteger. Então, isso que o Luiz falou, perfeito. Numa reunião mediúnica, isso vale 100%, Luiz. Geraldo, Muito só bem. queria acrescentar uma coisa. Em uma outra ocasião, participava do nosso trabalho um moço que era de outro centro, pediu licença para participar. Ele incorporou, e aí o mentor mandou todo mundo botar a mão na cabeça assim. Aí eu perguntei: por quê? E aí ele assim: porque o mentor está mandando. Eu digo assim: então vamos acabar a reunião. Não existe isso aqui no nosso centro. Ninguém manda aqui e faz porque está mandando. Não existe. Aqui nós fazemos o que faz sentido. Interrompi a reunião. Entendeu? Então, quando você não tem o discernimento, você entra às vezes numa esparrela por falta de condição. Isso Alan, aí. eu até eu vou pedir desculpa, eu estava tão envolvido no assunto aqui que eu parei de ler os comentários do lado aqui. E eu vou comentar algumas frases aqui, porque eu adoro quando tem o retorno e os comentários dos nossos ouvintes que esclarecem e completam o nosso programa. Por sinal, o pessoal estava muito silencioso e hoje está todo mundo falando aqui. Eu quero Ótimo. fazer todo mundo participar, né? O Jairo Capaz, que é nosso amigo, nosso aí um grande trabalhador da USP Piracicaba, ele fala assim que a minha preocupação hoje é atingir com a doutrina os não espíritas, pois todos estamos falando só para os mesmos espíritas. Isso mesmo, Jairo. A gente fala isso, eu e o Luiz, que fazemos bastante palestra também, nessa preocupação, nós começamos a criar as palestras dialogadas, que era justamente para levar mais doutrina, para responder aquela pessoa que está ali muito tempo sem alguém que esclareça, né? Daí nós temos a Marta Brandão, que em cima de um comentário que o Luiz fez. E os muitos que prosperam de firma ilícita prestarão conta no plano espiritual? Você pode ter certeza, Marta. Certeza. Às vezes nem no plano espiritual, às vezes aqui mesmo, na mesma encarnação, eles vão prestar. O Daniel Lucas Camargo, ele fala assim: a leitura lhe proporciona breves momentos de extraordinária compreensão. Breves momentos de lampejos de luz entrarão em sua mente e mudarão sua visão interior, ou limparão as lentes através das quais você vê o mundo e julga a validade de suas opiniões e crenças. Em cima daquilo que a gente estava brincando, Muito bom. da lente ali do Luiz, que estava opaca, né? E o Wagner, ele faz uma pergunta, né? Que é em cima desse último comentário do Luiz. E, olha lá, o Luiz limpando a lente, ele achou que estava opaco outra vez, né? Essa razão seria fundamentada na Bíblia Sagrada ou qual seria essa base? Eu vou responder para você, Wagner. A razão espírita, aqui nós estamos voltados para o lado filosófico da doutrina, tá? Nesse lado, essa razão, ela se constitui numa dúvida, não que questiona a nossa fé, mas que baseia a fé espírita, é uma fé raciocinada, né? É uma fé que ela é capaz de ser desenvolvida, de se, nas desconfianças, desenvolve, sem nenhuma pretensão. Não é que a gente é melhor do que ninguém, é para você não acreditar numa mentira. Kardec fala, é melhor você desprezar 10 verdades aqui também. Então, quando você desenvolve, né, dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos pontos importantes para reflexão. Mas, o Evangelho não é sagrado, né? Sagrado, sim, para nós, é a sua habilidade e desenvolver a sua razão. É uma razão filosoficamente desenvolvida. Não sei se o Luiz que fez os comentários... Eu quero acrescentar uma coisa, sim. Veja bem, nós viemos de uma cultura de igreja. O Espiritismo, ele foi o consolador que foi trazido à igreja. E a igreja não aceitou. Isso porque Jesus tinha prometido: eu vos enviarei o consolador. E porque as religiões identificaram o consolador muito cedo, que foi 30 dias depois que Jesus morreu, se acreditou que o consolador é o Espírito Santo que aconteceu no Pentecostes. E, na realidade, não é. Por quê? Porque se Jesus não podia falar naquela época porque eles não iriam entender, não é 30 dias depois que ele podia vir e falar que eles passam a entender. Eles passam a entender quando a ciência começou a se desenvolver quase 2.000 anos depois. Então, essa ciência que trouxe a informação, trouxe o conhecimento, permitiu que o Consolador se manifestasse, inclusive no Vaticano, através do livro Roma e o Evangelho, para que padres e presbiterianos e protestantes e judeus ouvissem o que o Consolador dizia. E a exemplo do que aconteceu com Jesus, com o Consolador, aconteceu a mesma coisa. Não foi aceito pela religião onde ele se manifestou. Então, eu recomendaria ao Wagner que ele aproveitasse o que o Consolador nos traz. E uma das coisas mais importantes que ele nos traz é um livro que o Léon Denis escreveu, Cristianismo e Espiritismo. Estuda esse livro. Pode ler o livro inteiro, anotar, fazer anotações e depois vir no programa e fazer pergunta para nós. Mas esse livro vai lhe dar um norte do que é a Bíblia. Tá? Obrigado. Inclusive, Wagner, essa sua pergunta foi muito boa, a explicação do Luiz Alain boa também. Mas eu entendo que é o exercício da crítica. É o exercício do ler, pensar, refletir. Ler, pensar, refletir. Tudo isso nos faz, ao ler um texto, você entrar no texto e tentar absorver o que é bom o texto, o que é ruim você deixa de lado, né? Ô, Geraldo, só para concluir aqui os comentários, né? O Samir, então, fala para nós: o entendimento, então, é de que devemos estar abertos e flexíveis, porém sempre atentos e vigilantes. Perfeito. Coloquemos a lente do Evangelho em nossas vidas. É isso mesmo. Só tem uma pergunta aqui da Viviane, que eu vou citar, por ela está perguntando aqui, né? O que fazer com um filho muito rebelde que vê como inimiga eu, mãe, grata? Viviane, eu vou me abster de responder essa pergunta por falta de contexto no comentário que nós estamos fazendo. Se você quiser nos procurar depois, a gente pode conversar um pouco sobre esse assunto. Mas ele não está dentro do contexto que nós estamos aqui hoje comentando, tá bom? Vamos lá, Geraldo. Muito bem. Dando sequência aqui. Alan, considerando que estamos num mundo de provas e expiações, e seus habitantes ainda demonstram deficiências grandes no campo do pensamento e do sentimento, e que ainda existe uma grande heterogeneidade de percepções e de lucidez, pergunto a você, como entender essa afirmação de Kardec, abre aspas, o livro dos espíritos é a expressão de um pensamento coletivo genérico, fecha aspas, já que existe tanta heterogeneidade, espíritos elevados e pouco elevados, o que que é pensamento coletivo genérico? Olha, isso é muito interessante e é a essência da nossa introdução, tá? Pensamento coletivo, por quê? Acreditam que está escrito na codificação. Kardec, naquela época, existiam o que a gente pode chamar de milhares de centros espíritas naquele momento, né? Estou chamando de centro espírita qualquer grupo que naquela época se reunia em torno da mediunidade. Kardec, olha o trabalho que ele tinha. Ele escrevia em bico de pena, à luz de lampião, a pergunta e ele remetia esta pergunta a milhares de espíritas. Ele recebia essas respostas, as milhares de respostas por carta outra vez. Ele lia as respostas. Hoje, nem por e-mail, acho que a gente daria conta de fazer isso. Eu vinha de carroça, né? E detalhe, né? O pessoal comentou, hoje, os próprios espíritos na época alertavam Kardec para ele se economizar fisicamente um pouco. Mas ele não se economizava, ele ia a fundo e sem pensar. Era um trabalho que ele levou. É um missionário mesmo que mergulhou para fazer o trabalho. Ele não teve, não mediu esforços, nem físicos, nem nada. Porque você fica lendo A Luz do Lampião, tem aquele monóxido de carbono que vai sendo queimado e aquilo você fica respirando aquilo. E até horas da noite, forçando a vista, forçando o cansaço físico, o esgotamento mental, ele não parava. Vocês imaginem, o Livro dos Espíritos tem 1019, né? 1019 perguntas, se eu não estou enganado. Acho que é isso. Ele perguntou 1019 perguntas para milhares de centros. E somente aquelas que, quando do retorno na resposta, foi concordante na sua generalidade, quando a maioria foi concordante, é que ele fez constar da obra da codificação. Tanto é que o nome do livro não é o livro de Allan Kardec sobre os espíritos, é o livro dos espíritos. Ele deixou claro que ele foi só um codificador, um organizador das respostas que os espíritos deram para as perguntas. Kardec tem um trabalho inquestionável de elaboração de perguntas e fazer todo esse processo de controle e de pergunta e resposta. Mas o livro, ele deixa claro, não é meu, eu sou um organizador. O livro é dos Espíritos. Então, quando ele coloca dessa forma, que é a expressão de um pensamento coletivo genérico, é porque tudo que está ali constando é geralmente concordante. Quando não é concordante, quando ele percebia dois sistemas para responder uma mesma pergunta, ele cita os dois sistemas ainda. E ele fala assim, alguns espíritos falam isso, outros falam isso. Ou ele cita um comentário e outro diferente na mesma resposta. Para quê? Para nos ensinar a possibilidade do questionamento, do desenvolvimento daquela doutrina. E, infelizmente, nós sempre repetimos isso, após a morte de Kardec, acabou esse trabalho de busca de uma generalidade concordante. O que a gente encontra hoje no maior número, é uma vaidade de pessoas querendo trazer novidades. A gente deve deixar as novidades no banho-maria, como eu já deixei claro no começo do programa, e se concentrar naquilo que é geralmente concordante, né, Luiz? E deixando claro, né, nós somos intérpretes da codificação. Então, quando a gente faz uma afirmativa da tribuna, a gente tem que retratar aquilo que diz no Livro dos Espíritos. O Alan falou sobre quando existem dois sistemas, eu cataloguei isso como a gênese espiritual. Então, existem espíritos que pensam que o homem veio lá do vegetal, e existem espíritos que o espírito humano, entrou em cena a partir do momento em que a razão se manifesta já no ponto hominal, né? Então, quando alguém fizer uma palestra, ele tem que explicar isso. Existem dois sistemas, não é porque eu aceito esse que eu devo colocar que o espiritismo só pensa nesse. E dando continuidade, Luiz, tem uma pergunta aqui. Kardec cita a continuação do ensino progressivo dos espíritos, porque o conteúdo doutrinário de Kardec, fantástico, maravilhoso. Ele fala em conteúdo progressivo do ensino dos espíritos. Você pode dar alguns exemplos desse conteúdo progressivo dos espíritos depois de Kardec? Ô, Geraldo, o próprio Evangelho e a própria Gênese foi um conteúdo progressivo que ele colocou conforme o Espiritismo, né? Porque estava de acordo com o Espiritismo e se aprofundava um pouco mais. O que que seria esse conteúdo? Você, como o iniciante da ideia, você diz assim, olha, é uma casa de 300 metros quadrados com 5 banheiros, 4 quartos, 2 salas. Aí vem a informação. Olha, a sala, ela tem sala e antessala, tem poltronas, entendeu? Esse ensino progressivo, o próprio Kardec, ele exemplificou várias vezes, porque tinha coisa que era informada de um jeito e daqui a pouco vinha uma outra informação complementando aquela primeira. Então, a informação não vinha pronta de um espírito. Ela vinha, um espírito dava até um certo ponto e o outro complementava a informação. Entendeu? Diga. No texto do Kardec, ele fala assim, esse ensino progressivo dos espíritos sem qualquer desmentido da experiência. Você pode afirmar, Alan, que todo o conteúdo espírita, em nenhum momento, a experiência provou o contrário? Não, não posso afirmar dessa forma que você colocou, não. A gente pode lembrar, assim, que Kardec, na época, ele fala muito, né, que a ciência ela fez progressos importantíssimos, mas depois que ela começou a se basear no método experimental, né? E ainda se acredita que esse método experimental só é aplicável à matéria, né? Mas ele é aplicável também ao espiritismo. Só que, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, nós, encaixados cientificamente no modelo que ficou conhecido como cartesiano, né, que é esse modelo de provar cientificamente, repetindo o mesmo fato dentro das mesmas condições, a gente enquadrando o espiritismo ou as comunicações espíritas ou mediúnicas nesse modelo. Não dá certo. Por quê? Porque, primeiro, que o médium pode estar no mesmo lugar, na mesma sala, no mesmo horário, no mesmo dia, com o mesmo clima, com o mesmo tudo. Mas o espírito que se comunicaria não estaria ali presente, ou não estaria disponível para comunicação, né? E outra, Naquele momento, aquele grupo de espíritos que estão reunidos para aquela comunicação estão necessitados de uma comunicação, de uma informação. E uma semana depois está necessitado de outra. E a espiritualidade não vai ficar se enquadrando no modelo só porque a ciência quer. Então, a gente precisa ver outras formas de lógica, né, Geraldo? A gente precisa ver outros modelos de lógica. O que você ia falar, Geraldo? Eu ia falar uma coisa interessante, Alan, é o seguinte. Quem de nós vive a reunião mediúnica não passou por situações embaraçosas. Tem situações que são difíceis quando você trabalha num grupo de desobsessão. Naquela situação difícil, o espírito às vezes vem várias semanas, o que, que eu fazia? Corria a Kardec. É o conselho que o Kardec dá. 100% das vezes, deu certo. Então, na prática, se confirma tudo aquilo que ele falou. Eu falava assim, puxa, onde é que eu vejo isso? Ia lá no Livro dos Médiuns, está aqui. Você raciocinava, pensava, agia conforme ele orientou. A coisa caminhava bem. Então, na prática, isso fica confirmado. Não é só uma tese, não é uma teoria que ele jogou. Na prática. Então, o Kardec, quando escreveu aquilo, ele escreveu baseado na prática. E você, quando reproduz aquilo, dá certo. Então, quando eu fiz essa pergunta sobre um desmentido, até agora, até onde eu vi, minha humilde percepção, não houve um desmentido, pelo menos de todo o Livro dos Médiuns. É o guia para todo aquele que pretende participar de uma reunião mediúnica. Muito bem. Geraldo, eu queria fazer um comentáriozinho sobre isso. Eu, quando fui presidente da USE, eu tentei fazer isso, e eu acho que temos falta de uma reunião entre dirigentes de reunião mediúnica. Sim. Por quê? Porque eu preciso falar das dificuldades que eu tive. É um benchmarking, entende? Infelizmente, isso não se consegue. Cada um fica na sua, né? E a gente está desperdiçando experiências maravilhosas, né? Porque cada um passou por uma experiência. E eu acho que todo mundo consegue contar uma experiência que poderia enriquecer a experiência dos outros. Eu acho que, nesse ponto, nós, como espíritas, estamos falhando. Perfeito, Luiz. Tem que assinar embaixo. Os seus comentários são sempre muito lúcidos. É isso que nós precisamos mesmo. É desenvolver esse movimento dentro do espiritismo para estar mais próximo de Kardec. A gente sempre comenta que Kardec sempre era muito lúcido, muito inteligente. Pergunta ao Luiz, os textos escritos por Allan Kardec são sempre lúcidos e objetivos, discorrendo com simplicidade para os assuntos mais complexos. Essa lucidez que ele tinha, era dele mesmo ou Kardec era um médium? Era dele mesmo. Tá? O Kardec, ele tinha muita informação. Então, sem sombra de dúvida, ele era auxiliado na intuição. Mas aí fica muito difícil você discernir entre uma coisa e outra. E se ele foi quem armazenou a informação, o mérito dele. Né? Porque por armazenar a informação, eu tenho mais chance de ser melhor intuído. Isso aí. E existe um fato interessante, eu li agora, eu não lembro exatamente quando, que havia aquele contato do Espírito da Verdade com os médicos que estavam fazendo todo aquele trabalho, e os espíritos comentaram que o Kardec surpreendia pela intuição. Às vezes, o Kardec antecipava um assunto que ia ser tratado na semana que vem. Porque certamente houve uma organização. Então, ele era tão inspirado e tão lúcido que, às vezes, ele antecipava o assunto. Isso fica como um retrato do Kardec aí. Ô, Geraldo, Mas não é que, olha só, não é que ele era tão inspirado e tão lúcido, claro que ele era, mas qualquer um de nós pode ser também. Sim. É só entrar na sintonia de um assunto e realmente ficar com o coração aberto àquilo, né? Perfeito. Aí você recebe essa mesma ajuda, essa mesma intuição. Se mergulhe num assunto igual Kardec mergulhou. De repente aquilo vem. Por exemplo, um pesquisador, ele vai ler todas as obras que tem daquilo, tal, tal, tal. Por exemplo, o trabalho que o Luiz fez. A base do vademécum espírita é para continuar o trabalho de Kardec. O que que o Luiz fez? Ele pegou todas as citações dos livros principais sobre milhares de assuntos, colocou a relação da onde está em cada obra para a gente poder ler e chegar às conclusões. Então, não é a conclusão não é o que está escrito naquela obra. A conclusão é você que chega na base da leitura de todas as obras. E é o que o Kardec Beleza. fala. É o que o Kardec fala. Você chega à conclusão através das informações que você foi buscar. Só, eu Isso aí. só queria acrescentar uma coisinha para é um consolo para todos nós, tá? O Leon Denis escreveu um livro, e aí, quase no final do livro, ele diz o seguinte: eu fiquei muito chateado. Porque morreu a médium com quem eu conversava com meu mentor semanalmente. E olha, para vocês entenderem, nós não temos mentor que nos atenda semanalmente, né? E eu acho que nós, na nossa vida inteira, nós não tivemos bate-papo com mentor. Então, o esforço que nós fazemos, nós não precisamos nos diminuir mais. Porque nós fazemos um esforço muito grande. Porque esses escritores da época, eles tinham lá mentores que eles tinham contato. E eles tinham muito parecer do plano espiritual. Então, você tem um feedback daquilo que você está fazendo. Então, nós temos mérito, sim. Porque a gente vive dando trombada aí, mas é através do livro e através da lógica que a gente acumulou. Tá? Então, vamos continuar. Nós somos esforçadinhos. Sim, esforça. Alain, em rápidas palavras, assim, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, chama a atenção o seguinte, título do livro, Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa isso? Isso significa que é o Evangelho baseado nas respostas dos Espíritos. Então, é sempre dessa forma. É o Evangelho que foi inspirado nos Espíritos, nos comentários dos Espíritos. Não é o Evangelho de Kardec, é o Evangelho dos Espíritos. Então, segundo a visão dos Espíritos comunicantes, à luz destas respostas, nós escrevemos e compilamos e organizamos. E é interessante a gente falar que o Evangelho, quando Kardec foi para escrever o Evangelho, ele foi convidado pelos Espíritos, pelo Espírito de Verdade que o acompanhava, a se isolar, a ficar num retiro, que ele ficasse por um tempo isolado. Para quê? Para afinar a sintonia, porque ele ia fazer comentários da parte moral dos exemplos do Cristo. Precisava ser algo especial. Então ele se recolhe numa casa lá, não sei ao certo aonde, fica isolado até ele acabar a organização desse livro. Então é Maravilha. fantástico, né? Agora, a última pergunta para o Luiz, a última pergunta para o Antes da última pergunta, e Kardec não fez comentário sobre todo o Evangelho. Isso. Ele comentou algumas passagens. Então, vamos tomar Pontualmente. muito cuidado de querer explicar tudo que está na Bíblia. Porque aí a gente começa a dar explicação própria. Sim. Pode Muito falar. bem. Uma pergunta que é para fechar com chave de ouro, Luiz. O que foi a Revista Espírita? Qual era o objetivo da sua existência? já que o Livro dos Espíritos se consagrava a cada dia. Por que que existia a Revista Espírita? Para realizar com o público um ping-pong. Kardec usou a Revista Espírita como um laboratório. Ele recebia do público menções, né, de espíritos que se comunicavam, falavam isso, falavam aquilo, e ele jogava na revista, porque ele queria obter dos assinantes da revista mais confirmação sobre aquilo. Por exemplo, falaram muito sobre Júpiter, sobre Vênus, ele jogava na Revista Espírita, para ver se outros centros falavam alguma coisa para que houvesse a concordância daquilo que ele tinha obtido naquelas informações. Então, a Revista Espírita, ela não é doutrinária? Não é, não. Ela é um laboratório. Não se pode levar a Revista Espírita como alguma coisa perfeitamente doutrinária. Perfeito. Para finalizá-la, que eu acho interessante, eu não sei se todos conhecem esse fato, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, sua primeira edição, ele tinha 511 perguntas. E dois anos depois, foi publicada a segunda edição do Livro dos Espíritos, com 1.019 perguntas. Por que que aconteceu isso, Allan? O trabalho do Kardec, ele foi num crescente, né? Então, na primeira, eu até vim pesquisar o número aqui enquanto a gente falava aqui, tinha 501 perguntas. Ele distribuiu o que ele tinha conseguido organizar até naquele momento. A segunda edição veio em 1860, 3 anos depois, né? E daí já constava com 1.019 perguntas, que é o que tem até hoje. Então, ele poderia ter escrito assim, ó, o Livro dos Espíritos, volume 2. E colocado aquelas outras 518 perguntas. Mas ele falou, não, isso faz parte do Livro dos Espíritos. Então, ele lança uma segunda edição completa, né? É só isso, não é... E quem fez esse trabalho foi Kardec mesmo. Então, se fosse uma outra pessoa, não Kardec, que tivesse aumentado desse jeito, a gente poderia questionar, mas foi Kardec. Então, no seu bom senso, ele falou... E a gente percebe que o Kardec, ele era chato para fazer perguntas. Ele perguntava e ele queria que os espíritos tivessem certeza do que estavam respondendo. Então ele perguntava, ele reperguntava, ele perguntava outra vez até que aquele assunto fosse esgotado e realmente não sobrasse dúvidas nas perguntas, né? Essa grande habilidade de Kardec. Eu até falei com o meu genro que se o Kardec durasse 100 anos, não seriam 5 livros, seriam 10 livros que ele teria feito, escrito, muito assunto que tem aí. Mas ele tinha outros projetos, sim, para escrever, sim, outros livros, né? Sim. Daí ele foi pego de surpresa, né, com essa morte súbita aos 64, né? Você lembra quantos anos? Ele é de 1804 e morreu em 69, ele tinha 65 anos. 65 anos, então... mas tá bom, né? A gente não deu conta de estudar nem os 5 livros, como assim? Chega! E outra deixa coisa, assim, daqui a uns 200 anos ele reencarna, e aí ele traz mais uns 5 livros. Na nossa dimensão, o tempo passa de uma maneira rápida aqui. Eu pergunto, Luiz, suas últimas palavras, são 11 horas e 7 minutos. Novamente, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar fazendo esse programa. Um abraço a vocês, tá? Que Deus nos abençoe a todos e, principalmente, que ampare qualquer dos nossos ouvintes que esteja precisando de consolo, de ajuda. Allan, suas últimas palavras. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Eu queria aqui só falar o seguinte, ó, sexta-feira foi aniversário de um grande amigo, que sempre nos ouve, o Matheus. Ontem, aniversário do meu pai. Hoje, aniversário de outro amigo, Edson, que sempre nos ouve. E, na segunda, aniversário da Cláudia, que sempre nos ouve. Então, estamos com um fim de semana recheado de aniversariantes que sempre estão conosco no programa, né? E mais gente ainda essa semana, que agora eu não consigo nem lembrar todo mundo. Desculpa quem não consegui lembrar. Mas um abraço especial a todos vocês que sempre nos acompanham, tá? E a Daniela Amaro também, que fez aniversário no dia 6 também. Todos Sim. ouvintes do nosso programa. Olha que fim de semana recheado de aniversário. E que essa reunião espírita que nós fazemos pelo computador aí, que a gente possa todo domingo desfrutar dos conhecimentos do Luiz, do Alan, que sempre trazem uma grande quantidade de informações e que ajuda a sedimentar o conhecimento que nós temos da doutrina espírita. Então, dessa maneira, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos da espiritualidade que nos permitem realizar mais um programa Visão Espírita. Nos encontramos domingo que vem.